Eu confio em você, você nunca me tirou. Sei que você é o meu primeiro amor. Sou um cara envolvido, estou sempre no improviso. Quero ter esta mina comigo, comigo. Eu confio em você, você nunca me tirou. Sei que você é o meu primeiro amor. Sou um cara envolvido, estou sempre no improviso. Quero ter esta mina comigo, comigo. Sou um cara esforçado, estou aqui bem do seu lado. Quero te satisfazer e fazer perceber que eu quero é mais você e não querer nem te perder. Você é coisa rara que não quero dispensá-la e fazer aproveitar todos os momentos e pai. Não querer ser mais do que ser, melhor do que você, melhor do que os outros, que estão bem mais que louco, te achando coisa e tal, ao menos nem te respeitando, querendo passar o pano, tipo te pilhando, te usando e logo que depois te deixando na mão. Quero uma oportunidade de te conquistá-la. Não sou só de ficar, de só querer estar só por um momento, mas de questão e tempo de achar um amor verdadeiro, sincero e companheiro. Isso era tudo o que eu queria, o que minha mãe dizia. Meu filho, vê se não se iluda, mas eu não entendi. Não ouvi, mas senti no que se passava no dia a dia, no dia a dia. Eu confio em você, você nunca me tirou. Sei que você é o meu primeiro amor. Sou um cara envolvido, estou sempre no improviso. Quero ter esta mina comigo, comigo. Eu confio em você, você nunca me tirou. Sei que você é o meu primeiro amor. Sou um cara envolvido, estou sempre no improviso. Quero ter esta mina comigo, comigo. Já fui servente, já fui peão e agora estou na mão, na ilusão de humildão, mais empregado na empresa, colaborando, é com o sistema. Era o esquema, estava enrolado, agora me desenrolei, até porque aprendi a viver, ter compromisso e não ser invisível e não cair no abismo. E se cair, se recupera e deixar de ser prego. Vamos lutar para melhor bem-estar, pop estar, deixe estar, revolucionar e viver mais pra curtir na paz. Ter uma mina bacana pra me sair da zona e não ficar na ilusão de cair na trama. É da parada errada, é mano, cê faço música. É por amor e instinto, sentimento é por um momento. A questão e tempo de fazer o compromisso, de não deixar por aí sozinho, sem nenhum amigo, sem ninguém aqui aflito. Não há quem te convence, seja está, seja esteja, faça e aconteça. Pra que pareça, permaneça, pra que fique firme, fique firme, fique firme. Eu confio em você, você nunca me tirou. Sei que você é o meu primeiro amor. Sou um cara envolvido, estou sempre no improviso. Quero ter esta mina comigo, comigo. Eu confio em você, você nunca me tirou. Sei que você é o meu primeiro amor. Sou um cara envolvido, estou sempre no improviso. Quero ter esta mina comigo, comigo. Mas eu acredito que essa mina vai ser minha, mano. Ó, quem diria, eu pesito. GM Rap clamando e amando pra que brilhe um dia. Mas com certeza eu te falo, não só pela dor que sinto por você, pois eu confio em você, não só pelo amor, mas pelo caráter que tem de estar comigo, mas pelo realismo que levo na periferia. Sem putaria, mas vamos deixar estar pra ver no que vai dar. Vamos deixar na mão de A pra ver no que vai dar, porque acredito nele, meu fiel amigo e companheiro. Eu confio em você, você nunca me tirou. Sei que você é o meu primeiro amor. Sou um cara envolvido, estou sempre no improviso. Quero ter esta mina comigo, comigo. Eu confio em você, você nunca me tirou. Sei que você é o meu primeiro amor. Sou um cara envolvido, estou sempre no improviso. Quero ter esta mina comigo, comigo.